saída, arrancar essa tristeza que oprime a minha vida. Peço outra chance, por favor. Necessito retornar ao primeiro amor. De regresso estou de volta, estou aqui pra te pedir, ajuda-me. Eu já cansei de chorar nas madrugadas. Eu já cansei de sofrer na caminhada. E faça como antes, dê mais uma chance. Retornar pro teu caminho, pois eu não suporto mais viver assim sozinho. Deus, hoje eu te peço, por favor, mais uma chance, pois eu te prometo retornar. Não quero relembrar a minha dor. De regresso estou de volta, estou aqui pra te pedir o seu amor. Eu já cansei de chorar nas madrugadas. Eu já cansei de sofrer. Como antes, dê mais uma chance. Deus, hoje eu preciso retornar pro teu caminho, pois eu não suporto mais viver assim sozinho. Peço, por favor, mais uma chance, pois eu te prometo retornar melhor que antes. Deus, hoje eu preciso retornar pro teu caminho, pois eu não suporto mais viver sozinho. Deus, hoje eu te peço, por favor, mais uma chance, pois eu te prometo retornar.